Madrugada dentro escrevo, me entretenho. Poesia é o que tenho, morrer só ou esperar que alguém venha me ajudar. Quando eu preciso, não há quem tenha capacidade de escutar, aconselhar, só desdenha. Nem dá tempo pra pensar, problema em liquidação. Dificuldade todo mês, parcelado em frustração. Enfrentando, conquistando, persistente. Passado minha sombra, encaro, sigo em frente. Resolvo-me aqui dentro, não me espalho. Problemas vêm de monte, escalo sem atalho. É até hilário achar que sou otário. Botando um time em cena, vou mudando esse cenário. Meu ódio no ataque, razão vem na defesa. No volante é ironia, no centro a sutileza. Conquistando a vitória, sem deixar mancada. Entrando pra história, marcando a goleada. A noite passa, não tem pressa, eu tô sem sono. A mente segue como praça, vazia no outono, solidão. E o dia é sem estrela, por isso a noite é bela. Nela, brilho a vida inteira, trabalho o dia inteiro. Mantenho-me ocupado, tempo livre é caro. Não hesito em gastá-lo, uma vida vazia perde significado. Meu sonho é real, tem um significado. Nem desprezar o hoje, é só pensar no amanhã. A mente ansiosa não cresce igual Peter Pan. Felicidade tá em si, basta só procurar. Não importa o dia, a noite, o céu sempre vai brilhar. Tipo o existencialismo tão profundo, filosófico. Questiono todo dia qual é mesmo meu propósito. Conhece a ti mesmo, quem dera fosse fácil. Nesse livro da minha vida, essa escrita é só um prefácio. Madrugada dentro de sonho, bate a milhão, frustração. Máquina de você virar.